Repórtero Nacional da América, está um grande turista também. Uno 164, vetoração para o sequenciamento. Esquerda proa 040, terça para 2000, limite localizador. Número 4 para pouso. Esquerda 40, desce para 2000, limite ao lock, número 4. Uno 164. Chamei 142 agora, só um minuto para a cópia. Muito obrigado. Fala, se tiver acionamento, Oxenero 6315, portão 5. Oxenero 6315, portão 5, portão 5, chama tarde. Autorizado é, portão 5, Oxenero 6315. Autorizado, pouso, pouso, confirmo o Pátio após o pouso. Pátio 5, senhor, acaba de deixar. Está autorizado a aproximação e aliás. Livre e aliás, 63, 26. O 964 iniciando redução para aproximação. Controle Salvador, o azul 4116 estabilizou no X-ray. Sim, achei completa a aproximação, cheque o trem, chame torre 11895, cabe. Completa com a torre 11895, cheque o trem azul 4116, cabe. Torre Salvador, boa tarde, azul 4116, final da 10. O Discussor Bravo no solo 32, vai estacionar a frequência livre. Azul 4116, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, troca o estado. Guardando autorização de pouso, azul 4116. O 4177, responde o controle de 0800. Responde somente 5477, contagem por gentileza. 5477. Correto, cotejamento, chama pronto, puxa, posição 04, chama 6142. Fala, Gol, 2077, não foi, pushback, será? Há pouco o senhor iniciou a redução de velocidade, facilitando em si, assim, encurtarmos um pouco mais a sua trajetória. Logo, o senhor receberá mais uma proa para interceptar mais confortável. Obrigado, 1164. Azul 4196, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, azul 4196, pode confirmar o vento? Afirmo, vento 210 graus, 4 nós. Graças, azul 4196. 080 para o localizador, livre LS, aguarde preferência. Direita 080, autorizado LS, aguarda. O 1164. Oceano 6326 no localizador, reduza para aproximação, efetue cheque pré-pouso, chamem a torre 1895, Oceano 6326. Reduzindo, chamada agora 1895, muito grato, 6326. Qual o meu voo, senhor? Graças a Deus, Papa Tango, 5 km. Messier, Papa Tango, Whisky, Yankee Juliet, just a moment, please. O 1164 está a 9 milhas para passagem sobre o marcador externo. Nossos agradecimentos. Cheque o trem e chame a torre 11895. Até a próxima. 1895 a torre, nós que agradecemos. Até a decolagem 1164. Checará o trem. Otango Whisky Yankee Juliet. Control. Go ahead. Roger. Scott K. Dan. Hi, Dan. Where's Dan? Confirmando horas. De autonomia, eu tenho no galeão. Chama a torre. Obrigado, amigo, obrigado. O 9077-339 a bordo, são 4 horas e 25 de autonomia, eu tenho no galeão para o táxi. 0077, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Pátio 1 e Índia. Quando no ponto de espera, torre 1895, QNH 1096, ou 9077. 0077, Pátio 1, torre 2295. Solo, boa tarde, 4196. Pouso na 10, Xané 6326. Azul 4196, autorizado o ingresso na quila, sua esquerda, após pátio 3, atenção sinalizador, posição prevista, 3 Lima. Quila, pátio 3, 3 Lima, 4196, patrão. Confirmar o vento pro 6326, por favor. 210 graus, 62 de nós. Graças. Oi, boa tarde, Xenem 3, não sei como tem um ponto de espera. Tá bom. Chinem 36 no solo aos 38. Libra direita, chame controle solo 121-219. 219, Chinem 36, 26, grato 4. 1164, pista livre, pouso autorizado, pista no zero, vento 200 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na 10, 1164. Pronto, Costa. Autorizado Serra Bravo, quilo papá conforme rota, plano de voo nível 340. Decola a pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Lega, Modifa. Transponder 5513, controle no 208, azul 4065. Autorizou 340, Campinas, conforme rota do plano, decola 1-0, curva direita da El, Leda Motiva. Controle 208, transponder 5513, azul 4065. Correto, o contingimento chama pronto para push, posição 3 Romeu, azul 4065. Chama lá. Livrou o Xené 6326, boa tarde. O Xené 6326, autorizando o táxi Alfa, após Juliette, ingresso ao pátio 1, posição 05. Alfa Juliette para o 5, Xané 6326. Sua reportagem, Gol 9077, ponto de espera, 120. Gol 9077, mantém o ponto de espera. Mantém. No 64 no solo 41, no livro agora à direita. Chame controle solo 121 decimal 9. 219, ligado. Solo, com o 1164, livrou na sua escuta. 1164, autorizado o táxi Alfa, Juliette, ingresso bate 1 na posição 07. Alfa Juliette para a posição 7, o voo 1164. 0 graus, 5 nós. Entendo, Chinem 9077, após a rolagem do Avianca, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mas o Avianca ali bateu. O Oceaner 6142, se tiver questionamento, 04. Chinem 6142, autorizado push, chama táxi, na posição 04. Chinem 6142, atento somente a aeronave, parqueando à sua esquerda, na posição 05. Atento a mesma, coordenando com a equipe de solo e chama pronto táxi. Solo, Salvador, Mike Alfa M, na posição 43, 1 Romeu de 43. Para a posição 4 do portão 4 do Grande Pátio. Mike Alfa Eco, somente confirmando, solicita reboque da posição 1 Romeu Pátio 3 para a posição 04 Pátio 1. Positivo, confirma. A gente aguarda para o início do reboque no Pátio 3. Serei em coordenação com as outras aeronaves e assim que tiver estimado, lhe informo. Gente. Vamos lá. Controle, boa tarde, Oceano 6315. Oceano 6315 é o controle, está em contato radar, super sem restrições, após 2000, gira direita e voe Leda, câmbio. Estimativa, amigo, após 2000, direto Leda, Oceano 6315.

Lanterna, Salvador. Para o táxi, Xenem 1142. À direita, Índia, ponto para a pista no 0, chama a torre. Quando pronto, tem 118, no decimal 95. Que é legal, no 0, 16. Xenem 1142. Índia, ponto para a pista no 0, 295, 6145. O 9077 decolado aos 46, controle Salvador 120, décima 8. 208, 077, obrigado. Controle da Xenem 63, diga. Vamos coordenar a proa de Mótima? Anotei a solicitação. Não, ligue. Anotei a sua solicitação. Muito obrigado, Alex. Salve, Salvador, Mike Alfa, está aguardando atualização do reboque. Gente, o Mike Alfa Eco, só um minuto. Gente. Eu tô 4065, vai, segura. Gente, por 209, só um minuto para a cobra, para a cena até o coral. É o coral, né? O Mike Alpha Eco está autorizado nesse do reboque, aponta na saída do Pat 3 para ingresso no Pat 1. Sim, Mike Alpha Eco. Se possível, agiliza, temos uma aeronave que já é copiada no Pat 3, na posição 3 ou menos. Sem exame de push, antes do senhor iniciar. Ok. Ou 2009, agora sim. Pronto, cobre, Léo-se. Ou 2009, autorizado Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo, nível 240. Decola pistão 0, primeira curva direita, perfil de saída da EL após Coral. Golf 677, prossegue com plano Yankee e altera para visual 065 até destino. O transponder 5525, controle no 208. Protegimento correto, você bota para adicionar a posição 09. Fala, Paco, para Juliette da Romeu, estamos aqui, o seu plano para Serra Bravo de meu papá, apenas confirmando. Solicita o nome de 125, o visual, o corredor correto seria o Reaché e a pista no 7. Só um minuto para a Copa, já chama. Pronto, qual é a bata? 1-5, chame Recife, 1-2-5-1. Chama Recife agora, 1-2-5-1, Sinele 305, obrigado, vem com a bata. Ingresso a corredor Axé, transponder 5522 e o controle novamente no 208. Correto o cotejamento com 04 na bata, chama para acionamento à torre, em 118 decimal 95, bom. Papapá, Juliette, Terro Romeu, acionamento a critério, chame pronto o táxi. Juliette até Romeu, autorizado táxi, chame na ponta de espera da interseção para ingresso na 17. Romeu no 42, decolada 52, controle Salvador 120, decimal 8. 208, 142. Salvador, boa tarde, Oceanair 6142. Pelo 6142 ao controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. Então 350, conforme o 6142. E pronto. Semana próxima. Sobre a água, desce sem restrições até 2000 pés, voo 96. Sem restrições até 2000 pés, voo 96. Voo 906. Nível 150, chame Recife, 1251. Voo 9077, controle Salvador, transmitindo em blind, chame Recife, 1251. Ok, vai chamar 1251, 9077, boa tarde. Juliette, Juliette até Romeu, decolagem autorizada, pista 17. Vento 200 graus, 7 nós. Tango Eco, Delta Fox, boa tarde. Qual é o lançamento, horário da notificação? Papapá, Juliette, até Romeu, decolado a 5-4, controle Salvador, 120.8. 208. 1800 Zulu, só um minuto, não temos o plano aqui ativo no nosso sistema, entraremos em contato com a célula AIS para verificação. Fox apenas confirma, Salvador, Morro de São Paulo? Jogou 1967, tem informação Delta, autorização Rio de Janeiro, Galeão? 1967, aguarda só o minuto número 2 para cópia, prepara a série da El, Leda e Irume para o Galeão. Da El, Leda e Irume, aguardando o cópia, gol 1967. Gol 1966, está agora 20 milhas para a Duna, está autorizado a aproximação ILS. Nós temos um tráfego de pequeno porte em voo visual litoral rumo oeste, mantendo 1000 pés. Para sua informação, não irá interferir com a sua aproximação. Câmbio. Ciente do tráfego visual, autorizado ILS, X-ray Gol 966. Santa Fox, pronto, qual é o Morro de São Paulo? Serra Novembro, papapá, conforme rota, plano de voo, nível A1 no meu pé, expressão, altitude de 1 no meu pé. Decola a pista no 7, primeira direita, ingresso a corredora Xé, o contraspondo 01112 e o controle no 208, confirma somente o PAD que se encontra, a parte 5. A5. Tango Eco Delta Fox, boa tarde, livre acionamento, chame pronto, táxi. Tá pronto para o táxi. Chame Recife 12685. 2685, 6142, boa. Pronto. Novembro 857, multos conforme. Transponder 5532, controle no 208, gol 1967. Gol voo 1967, copiou o Galeão, nível 360, já foi com o plano. É, Irume, EPA da VNDR 57, volta. Decola 10, da El, Leda, Irume, é, transporte 5532, o controle da posse 1208. Correto, contagiamento, chama pronto, posto posição 10. Vou botar na pronta, posição 10, voo 1967. Azul 4065, parte 3, pushback acionamento. Azul 4065, atento na nave, efetuando reboque já, na série do 3. Coordenando com a equipe de solo, chama pronto para ataque, na posição 3 é o meu, no parte 3. Atento a mantendo aí na altitude, vou chamar para o povo. Comando 1934, anotei, está autorizado para seguir direto Lapa, subindo agora para o nível 120. Aprovado, Lapa 120, direto Lapa, Papa Tango Eco Delta Fox, autorizado em ingresso visto no 7, chame a linha de pronto. Informação Delta, nível 370 para Fortaleza. Pronto, cópia. Profissão, prossigo. Foi Chené, 9015, autorizado Serra Bravo, Fox, Trot, Zulu, conforme rota, plano de voo, nível 370, decola, pista 1-0, primeira curva, à esquerda, perfil de saída Puka, transição Zipar, transponder 5531, controle 1208, Chené 9015. Prossegue para Fortaleza, nível 370, já com o plano de voo, decolando da 10, curvando à esquerda na saída Puka, Zipar, transmissão 5531, é o transponder 1208, controle em Salvador, e, perdão, 9015. Puxa, Mike Alfa, desça para o nível de voo 055. Voo no 966, estabilizou o ILS X-Ray. Voo 966, em aproximação, cheque o trem, chame torre 11895. 11895, obrigado, Tejá. Controle Serra Bravo, Alfa Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 230, decola, pista 1-0, primeira curva esquerda, perfil de saída, Puka, transição, ágil, transponder 5537, controle 1208, voo 1884. Mativa autorizada, Aracaju, 230, conforme o plano, Puka, Caju, a pista 1-0, curva esquerda, 208, controle 1884. Transponder novamente 5537, contagiamento correto, chama para o posto no 02. Mais 1874, chamará para o posto. Salvador, voo 1967, contagiamento posição 10. Pista de autonomia, alterna Ribeirão Preto, 111 a bordo. Chá de trabalho. Voo 1966, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-8, 0 graus, 8-9. Livre pouso, não no 0, voo 9, né, minha? Autorizado. E para o ponto de pé. Então, nossa autonomia de 4 horas e 40. Segue parte 3, parte 1, Índia, atenta a nave em reboque, ponto de espera 1 no 0, 18, 9, 5, azul, 4, 0, 6. Correto. Pushback acionamento, voo 967, posição 1-0. Voo 967, autorizado, please, chama táxi. Autorizado, pushback acionamento, é para trás, táxi, voo 1967. Morelli, Salvador, muito boa tarde. O Azul 4462, nível 170, passou coral, ciente da Delta, já no ideal de descida. O 4462 aciona a identificação. 208, Delta Fox, grato. 56 milhas e meia. Desça para 4.000, ajuste 1096, vou ir direto do Duna, PLS. 4.000, agora na sede, direto do Duna, PLS, Azul 4462, muito obrigado. Ajuste 1016. Opa, 1016. Controle Eco Delta Fox, decolou no momento, 0112, baixa. Eco Delta Fox, visual mil pés, chame no travesso para a barra, informe estimado para pouso. Estimando o pouso aos 25. Anotei. Mantenha a posição no 06, aeronave passará a cauda, depois será autorizado no 06, mantenha a posição. Sim, a gente mantém após 6321, na sua escuta. 66 no solo 05, direita, taxi Foxtrot, controle solo 121, décimo 9. Creio que fala que você chama o solo, mano, não que meu amigo agora. Carlos Campinas, 181, 181, aborto e taxa. 161 agora, autorizado o Golo 967, táxi via Pátio 1, após Índia, pontos para pista no 0, torre 118, decimal 95, ok, NH, 10, 16, um bom voo, Golo 967. Autorizado táxi via Pátio 1, pontos para 295, apenas confirmando seu AB, 181, 181. 181, muito obrigado. Salve, muito bom, Golo 966. Golo 966, livrou, autorizado táxi Alfa, reportagem da Juliette. Reportagem da Juliette. O Gol 2009, fazendo com a equipe de solo após passagem do tráfego da companhia. A cauda, autorizado, puxa, chama táxi. Cauda, companhia, coordenação, autorizado, puxa, estacionamento. Gol 2009. Solo, Salvador, Mike Alpha F, formando o término do reboque no portão 4. Gente, Mike Alpha F, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. O Xanem é 321, coordena com a equipe de solo. Após passagem de Boeing 737 da Gol, a cauda autorizada puxa, mas era o mesmo ataque. Coordena com a solo, após o traço da cauda, inicia. 6321, chamarei táxi. Chamada para o Gol 1884, coordena com a equipe de solo após passagem do Boeing 737 da companhia A Cauda, autorizado por Xixi Matrax. Ativa após 737 autorizado, Boeing 1884. Solo Salvador, escuta do Oceania 9015. Oceania 9015, prossiga no pote 3. Confirmando, senhor, pelo seu plano de voo aí, UPZULU 19 é a nossa aerovia? Acima, UPZULU 19 Bangu, Bravo Alpha, November Golf Uniforme, após DCT, Abuco Alpha, Bravo Uniforme, Charlie Uniforme. Confere? Confere, meu amigo, senão vamos sair daqui para Salvador direto pela UPZULU 19 e a gente não tem a posição ZIPAR na saída. Gente, estamos afirmando que não tem a posição ZIPAR no plano de voo? Informativo, para a gente aqui o interessante seria sair da quadração lotar. Gente, porém conforme preferencial, a saída correta para Serra Brau Fox Lu, Fortaleza, seria a Zulu no Nói Bungu Abucu, e segundo essa rosa seria a Puca de Par. Ok, então vai prosseguir com a autorização que o senhor passou para a gente aqui, agradeço. Opa. Sem restrições após 12.000, direita Leda, azul 4065. Azul 4462, 25 milhas para a Duna, desça para 2000, autorizado ILS. Desça 2000, está autorizado ILS, repassará estabilizado, azul 4462. Teria que agradecer. Nada. Para o norte do Rochanar 6321 com 159 a voz, 3 horas e 50, alterna Uberlândia. Gente, mantém a posição agora para o táxi, o Rochanar 6321. Mantém, 6321. É Mantém, 7 Guno 966. 7 Guno 966, agora liberação do gate 09 para o tráfego da companhia. Será autorizado após o mesmo livrar o gate. Vamos aguardar. Quando o Eco Delta Fox passou através do farol da barra, marcando 1010. Tiete, frequência livre, Eco Delta Fox. Delta Fox, livre, aqui a volta. Gente, Gol 2009 está atualizando o táxi até outra vez a posição 08. Aguarda para eu continuar esse táxi até o ponto de espera. Gente, vamos ver a posição, tá? Passar a chave de 8, Gol 2009. Gente. Uno 967, decolagem autorizada, pista na 0, vento 180 graus, 7 nós. Livre, decolagem 1-0, Uno 967. Para a coordenação do tráfego aeronáutico, Caparica e Monsalvão, esse é o Eco Delta Fox, Salvador para Morro. Está passando através de Vera Cruz, marcando o Rio Verde sobre a água. É o Eco Delta Fox, Dorme Hernando. As aeronaves da imigração de São Paulo e Vera Cruz. Tem algum setor? Água 08, capitão. Autorizando o táxi à direita, Índia. Ponto espera a pista no 0, torre 1895, QNH 1096, Gol 1884. Aqui é Índia, torre. Gol no 884, ajuste no 0 novamente. O Xanem 6321 segue o táxi do Boeing 737 da Gol para ponto de saída pista no 0 via Índia. Torre 11895, QNH 1016. Segue o táxi até o ponto de saída, torre 186, Xanem 6321. Boa. Salvador, boa tarde, Gol 967, na Dael, Lido, cruzado 1200. Gol 967 ao controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Salve, conforme, Gol 1967. Torre 11895, ou quem legal no 096, bom voo. Pátio, Índia, 1016, 2900, Gol 2009. Alinho mantém a 90, o 966, após a passagem do Boeing 737 da Gol, companhia, à sua esquerda no momento, estou autorizando a ingressão no pátio 1 via Juliette, posição 09. Ok, está prosseguindo agora, então Juliette para o 9. 180 graus, 79. 7684. Eu estou autorizado a aproximação ILS. S2000, ILS autorizado, Serra Nevada Vitor. Reportagem estabilizada. Sargent, Gendarmeria 321, ponte espera pronto. Gendarmeria 321, boa tarde, mantém o ponto de espera. Mantém, 6321. Everybody, conductor 176, flight number 210, descending 160, there's on board. Number 076, control, insert the altimeter now, 1016, clear until 8000, bound for arrival. Altimeter 1016, descend 8000 feet and bound for arrival, conductor 076. Azul 4462, Duda, localizador em aproximação, reduz a checa do trem, torre 11895. 4462. 1895, Azul 4462. Golf Mike Alpha, desça para 1500 pés. 1500, Alpha. Controle, boa tarde, 1884, passa 1300, Cuca. 1884, controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. Relativo prosseguindo, com 884. Azul 4065, chame Recife, 1251. 251, Recife, Azul 4065. Azul 4462, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 80 graus, 79. 4462, gente. Salvador, Xenero 6327. Xenero 6327, temos aqui o Salvador para Ilhéu, já pronto o copy na posição no 2 de moto, pode fumar. Opa, firma, pode prosseguir. 30 Serra Bravo, Índia Lima, conforme rota, plano de voo nível 240. Decola pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da AEL após transição coral. Correção da AEL, Coral, onde intercepta Golf 677 e prossegue com o plano Yankee, nível 145, visual até o destino. Transponder 5561 e o controle no 208, Gol Oceaname 327, com esse ponto. 0.8. 5240, conforme o plano, decola da 10, curva à direita, saída da AEL, Coral, Golf 677, com plano Yankee. Bom, segue visual para Ilhéu 5561 no transponder, 1208 controle. Correto, contingente, chama pronto por expansão a 2 remoto, bate 1. Chamada pronta, 327. Alpha, Alpha Golf November, no restriction under 5000, confirmed? Yes, sir. Over Alagoinha. Over Alagoinha, thank you, Golf November. 321. Gol 967, chame Recife 1251. Confirma a frequência? 1251. Recife 1251, gol 967, muito grato, bom domingo. Agora 5 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo, reduza para aproximação, cheque pré-pouso, chame torre 11895. Torre 11895, grande abertura. 462 no solo 19, direita, táxi aí Foxtrot, controle solo no 219, agilizando por gentileza. Agilizando, direito Foxtrot 219, azul 4462. Oxané, 6321, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 80 graus, 79. Iniciando a decolagem, 6321. Iniciando a 2 da tarde, Papa Romeu, Sierra Novembro Vito, estabilizado no custo localizador. Papa Romeu, Sierra Novembro Vito, continue a aproximação, aguarde pista livre. Mente, confirma o vento, senhora. 180 graus, 79. Mente, a nossa intenção é, após a passagem do seu marcador externo, modificar e prosseguir com base pela direita, pista na 7. Sim, externo, bebê Vitor, reporte para o cancelamento. Pronto. O Gol 2009, autorizado a alinhar e manter pista na 0. Boa tarde, ali mantém a 10, Gol 2009. Boa. Papatango Golfo Mike Alpha, mantenha inicialmente a rotatória, aguarde para ingressar final no 7. Mantenha a rotatória, Golfo Mike Alpha. E o Sierra Novembro Justo passou o marcador externo, presente propondo dessa reserva de vento para seguir base pela direita para o sistema 7, visual. Condições de base curta, Sierra Novembro Vitor? Firmo. Plano cancelado aos 1820, autorizado circuito pela direita da pista no 7, reporte na final. Para final, Sierra Novembro Vitor. Oxené 6321, decolado aos 21, controle Salvador 120, décima 8. Sérgio, controle Salvador, Oxené 6314, informação Delta, para 190 para 177. Sierra 6314, este é o controle Salvador, ajuste no 0 no 6, desça para 5000 na chegada Mária. 1016, 5000, chegada Mária, Oxené 6314. Eu chamo Recife, 2685. 2685. Antes da Juliette, o azul 4462. 4462, autorizando ingresso para Tiano Rio Juliette, posição 02. 02, a Juliette, azul 4462. E a Juliette Control. Novembro Vita, confirma o pátio após o pouso. Pátio 5, Novembro VPA. Gente. 1-2-0-3. Thank you. The information here to come back to Lisa me. Come to the next approaching 8,000 feet. Condor 76, I said 5,000 after 8,000. So now, living 8, no restriction until 2,000, Condor 76. Decolagem autorizada, pista 10, vento 180 graus, 89. No restriction until 2000. Down, descend now until 2000, please. Okay, descend 2000 feet, Condor 76, no restriction. Channel VB Vitor, no solo 23, direita, papal, estacionar frequência livre. Volume 620, está passando por Ipeba, altitude 14000, voa sobre a água, desça para 2000, sem restrições. 2000 sem restrições, gente, igual ao número 620. Golf Mike Alpha, pouso autorizado, pista 17, vento no 80 graus, 79. Golfo Mike Alpha, confirme parte após o pouso. Parte 5. Gente. Gol 2009, decolada 124, controle Salvador, 120.8. 208, boa, Gol 2009. Boa. Salvador, boa tarde, Gol 2009, 1200 da El. 2009, o controle, está em contato, radar. Roger. Oceano 6314, Salvador. Na disputa, 6314. Direto Duna, 2000, 1096. Direto Duna, 2000, 1096, na 6314. Condor 076, clear for ILS approach. Condor 076, clear ILS approach. Solicita a coordenação para nível final 200. Gente, suba e mantenha o nível 200, Gol 2009. Autorizado a ascensão ao nível 200, Gol 2009. Mike Alfa no solo 26, autorizado backtrack, táxi até o pátio 5, estaciona na frequência livre. Autorizado ILS, Gol no 620. Aqui é o Oceanair, meia 9015. Estamos com 98 a bordo, autonomia de 3 horas e 38, alternando regime. Autorizado táxi, bate 3, bate 1 no Índia, ponto 0, piscina 0, torre 1895, QNH 1096, Oceanair 9015. Ok, vai ser bate 3, após Índia, entendido, até o ponto de espera da 10 e torre, frequência... 118.95. Gol 2009, voe o COV. E o COV, gol 2009. Condor 76, did you intercept localized course? Condor 76, FM, established localized and coming to established ILS now. Roger, check landing gear, attend to the control tower. Frequency 11895 for landing instructions, over. 11895, provide good air conditions of it. Oceano 6321, passou o nível 160 e voa para Elefa, chame Recife 1288. Recife 1288, obrigado, bom trabalho, tchau.